Nascido, nascido no berço de Tito. Eu soltei o meu grito, um grito de humilde. Ah! Sou mais um diamante, retirado do meio da lama. Agradeço a Deus por ser escolhido no meio de um montão. Agradeço, vovó, agradeço você, o bastião. Brilha em mim, sol, vai desce o champanhe. Tentei no futebol e quem me levava era minha mãe. No campinho cheio de buraco, sem chuteira, vestindo sapato. Era brabo, era brabo, era brabo. Um menininho muito pobrinho que só sabia pensar em bumbum. Muito riquinha que não olhava de jeito nenhum. Hoje em dia o menino cresceu e abre. Joga bumbum, joga bumbum, joga bumbum. Graças a Deus. Eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui, de todo o coração. Se não fosse vocês, não existiria Nego do Borel. Sabe por quê? Porque ano retrasado, esses dentes aqui que vocês estão vendo, ó, era tudo podre. E ninguém conhecia o Nego do Borel. E hoje o Nego do Borel tá pro mundo, tá pro Brasil, tá pra todos. Sabe por quê? Porque vocês permitiram. Se não fosse vocês, eu não seria ninguém. Então, quem acredita que o melhor tá por vir? Quem tem fé em Deus, levanta as duas mãos. Levanta a mão e vem comigo. Ó, olha só como eu vou te dar. Olha só, eu tô bem de vida. Olha só, o ABC diz bem. Olha só, olha a capitiva. Olha só, eu tô rindo à toa. Olha só tem mulher boa. Olha só, a minha coroa. Olha só como vão te dar, olha só, eu tô bem de vida, olha só, o ABC diz bem, olha só, olha a capitiva, olha só, eu tô rindo à toa, olha só tem mulher boa, olha só, a minha coroa.